Amém. Queridos irmãos, eu estou muito feliz nesta noite em poder rever os irmãos aqui na cidade de Pontal, ao ver o pastor Geraldo, pastor Pedro, demais irmãos aqui de Minas, estar com os irmãos, nosso amado, e alguns irmãos que nós vimos ali na segunda-feira passada, ao conhecer aqui na cidade de São Paulo, Pontal de São Paulo. Para mim é uma honra muito grande poder estar com os santos pela segunda vez, e nesta noite eu peço-vos, oreis por mim de uma maneira mais intensiva, porque preciso das vossas orações. A responsabilidade que temos aqui nesta noite é de porta-voz de Deus, é de mensageiro de Deus. Somente a Igreja de Deus poderia ajudar-nos aqui neste momento, intercedendo por minha vida. Recebi do Senhor aqui nesta noite um versículo, veio ao meu coração. Não tenho preparado nada para os queridos, porque não sou Jesus, também não sou o Espírito Santo e não sou Jeová, para ter alguma coisa para a igreja de mim mesmo. Recebi assentado no púlpito desta igreja, nas cadeiras do púlpito desta igreja, um versículo que está escrito no livro do profeta Jeremias, por favor. Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 16, a parte A. E o Deus que me deu o versículo é o mesmo Deus que nos dará a mensagem nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Jeremias, por favor, capítulo 15, verso 16, a parte A. Glória a Deus. Quantos estão sentindo aqui o calor do Espírito de Deus? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, ora, Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Estamos sentindo liberdade aqui nesta noite, porque Ele está intercedendo por nós aqui neste recinto. O Espírito de Deus se encontrará toda liberdade em nossas vidas aqui nesta noite. Quero eu profetizar no começo deste culto, nós sairemos daqui revestidos do poder do Espírito de Deus nesta noite. Aleluia. Jeremias capítulo 15, por favor, verso de número 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comigo, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Eu quero, por favor, que toda a igreja em voz altissonante repitam comigo, por favor, a parte A deste versículo aqui hoje, em nome de Jesus. Todos juntos, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Só a igreja agora, em voz forte, todos achando-se. Bendito seja para todo sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, pude eu observar ao descer ao meu coração este versículo nesta noite. Eu apenas li um pedaço deste versículo porque foi o que desceu ao íntimo da minha alma nesta noite. Jeremias, nesta passagem bíblica, capítulo de número 14, versículo de 7 até o versículo de número 13, de 14 até o versículo de número 17, de 18 até o versículo de número 22, podemos perceber que Jeremias fez três orações a Deus e todas as três orações foram rejeitada por Deus. Ele disse, não adianta clamar por este povo, porque eu não vou lhes responder. Jeremias estava triste, desconsolado, preocupado, cabisbaixo, estava arrasado. De repente, Jeremias entrou na casa de Deus. E quando o crente entra na casa de Deus, ele vem buscar alguma coisa de Deus. É impossível o crente entrar na casa de Deus sem nenhum propósito na sua vida. Jeremias entrou na casa do Senhor. Capítulo 15, versículo 1, do livro do profeta Jeremias. Ainda que se levante Moisés e Daniel para que eu responda a este povo, eu não darei resposta. Jeremias mais uma vez se entristeceu. Ele entrou na casa de Deus e começou a procurar. Eu vou encontrar hoje aqui a palavra do Senhor. Jeremias começou a procurar o rolo de Deus, a Bíblia Sagrada, a unção e a glória e a felicidade da sua vida. De repente, Jeremias parou diante do livro e quando ele começou a ler, ele disse: Senhor, achando-se as tuas palavras, logo as comi. Eu que estava triste, a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. É duro, pastor Geraldo, clamarmos a Deus e Ele falar, eu não vou te responder. Nós ainda não aprendemos a aceitar o não de Deus. Jeremias não aceitou a mão de Deus. Eu vou continuar batendo nessa tecla, Jeremias queria dizer. Permita-vos nesta noite que eu vos fale o que foi que Jeremias fez naquele dia ao entrar na casa do Senhor. Ele começou a folhear a Bíblia Sagrada. Naquele dia, Jeremias abriu o capítulo de número 18, versículo 18 do livro de Deuteronômio, e estava escrito: eis, ressuscitarei o profeta no meio de vós como tu, ele fará as palavras que eu mandar. Ele começou a comer a palavra, e quando o crente come a palavra, a tristeza sai, a angústia sai, a felicidade chega. A palavra é gozo, a palavra é fé, a palavra é alegria, a palavra é vida, a palavra é poder, a palavra é o céu do coração do crente. Eu comi a palavra, agora estou alegre. Jeremias continuou comendo o rolo de Deus, e vamos comer o rolo aqui nesta noite. Quando entrar aqui nesta noite para comer o rolo, levante as suas mãos e diga aleluia. Iremos comer nesta noite. Jeremias disse: Senhor, achando as tuas palavras, eu logo as comi. Se ele comeu, iremos comer também aqui nesta noite, pois o rolo de Deus está aqui nas nossas mãos. Iremos nos alimentar nesta noite. Glória a Jesus. Jeremias continua comendo a Bíblia. Ele abriu em Deuteronômio capítulo 30, versículo número 14. Porque diz a palavra: está muito perto de ti, na tua boca, dentro do teu coração, para fazeres. Em outras palavras, eu faço da Bíblia na minha vida o que eu quero. Eu faço dela o meu maior alimento. Eu faço dela a minha fonte de glória. Eu faço dela a minha fonte de riqueza. Está dentro do meu coração. Eu faço dela a minha escada para se aproximar de Deus. Eu faço dela a minha fonte de comunhão com Deus. Eu faço dela o gozo do meu coração. Jeremias continuou desenrolando o rolo de Deus. Ele parou em Deuteronômio 32, versículo 2, e está escrito: a parte A, goteje a minha doutrina como chuva, e a minha palavra como orvalho, e ainda mais, goteje sobre o meu povo. Quero vou dizer nesta noite que quando a chuva vem sobre a terra, ela fofa a terra, facilita o plantio, para que o homem comece a fazer a sua plantação. Goteje a minha doutrina como chuva. Para quê? Para que a terra esteja sempre fértil. Depois, agora, a minha palavra como orvalho. Nós sabemos que toda a plantação, ela precisa ser molhada com água. Para quê? Para que tenha facilidade o seu crescimento. Depois que está viçosa, depois que está crescendo, o orvalho é preciso para trazer vitamina às plantas, para trazer vitamina para as flores. O que é que Deus estava falando através da boca de Moisés? A minha igreja é forte, porque o orvalho da minha palavra perfuma a minha igreja. A minha igreja é agradecida, porque a doutrina da minha palavra, o poder da minha palavra, está trazendo o gozo ao coração da igreja. Proteja a minha palavra como orvalho, Moisés. Quando eu vejo um crente cheirando a Deus, é a palavra que está nele. Você começa a exalar o cheiro de Cristo, que é o cheiro da palavra. Proteja a minha palavra como orvalho. Sem orvalho, as plantas morrem. Com orvalho, as plantas vivem. A igreja, sem a palavra, ela está morta. Com a palavra, ela está viva. Porque a palavra é alegria para o coração do povo de Deus. Jeremias estava muito intrépido naquele dia. Estava sagaz. Ele começou a desenrolar o rolo de Deus. Jeremias deu uma voltadazinha para Números 23, verso 19, e ele vê uma coisa importante. Deus não é homem para que minta, vestido do homem para que se arrependa. Ele prendeu na palavra: Senhor, eu estou aflito, eu estou problemático. Jeremias continuou desenrolando a palavra de Deus. Ele foi para Josué, capítulo 1, versículo de 8 até o versículo 9. Mas o que chamou a atenção do profeta foi Josué 1 e versículo 8. Não tire da tua boca, Josué, a palavra desta lei, não te aparta deste livro. Jeremias agora começou a entender: se eu achar, eu vou comer, eu não vou deixar cair por terra. O crente verdadeiro, ele come a palavra, vive na palavra, anuncia a palavra, ora na palavra, ele não sai da palavra, ele guarda a palavra, ele prega a palavra, ele anda na palavra, porque esta palavra é gozo para o coração dos crentes. Quantos estão felizes, porque a palavra é gozo? Glorifique a Deus agora! Se eu achar, eu como. Se eu comer, a minha tristeza sai. E se eu não tenho tristeza, eu tenho alegria. Porque o crente não foi chamado para viver moribundo de cabeça baixa. O crente não foi chamado para ser derrotado. O crente foi chamado para ser vitorioso. O crente foi chamado para andar na palavra e comê-la. Para que Deus pudesse ser exaltado em nossas vidas, ele deixou a sua palavra. A sede era grande. Jeremias parou no Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O crente sábio, ele come Bíblia de manhã, ele come Bíblia de hora, ele come Bíblia meio dia, ele come Bíblia à tarde, ele come Bíblia à noite, porque é o alimento da tua alma, é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro inseparável do crente. A Bíblia Sagrada era o gosto do profeta Jeremias. Jeremias ainda estava querendo se entrosar com Deus para saber por quê. Deus não tinha lhes respondido. Jeremias abriu o Salmo de número 130, e versículo de número 5, e está escrito. A Bíblia Sagrada diz: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. Jeremias abriu o Salmo de número 138, e versículo 2, e está escrito: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por tua benignidade e por sua verdade, pois engrandecer-te a sua palavra acima de todo o teu nome. Já que a palavra é tão poderosa, se eu achar, eu vou me alimentar dela, porque quando eu me alimento, estou preparado para vencer o inimigo. Quando eu me alimento, estou preparado para ser vitorioso, porque a tua palavra, ela é poder e vista na minha alma. Jeremias continuou comendo o rolo de Deus. Jeremias continuou lendo a Bíblia Sagrada naquele dia. De repente, Jeremias estava triste e preocupado. E quando o crente está triste e preocupado, só existe uma coisa que pode buscar você. É a palavra de Deus. Ele abriu Isaías 30, versículo 21. E está escrito: os teus ouvidos ouvirão as palavras daquele que estão por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. O crente que come a palavra, quando o diabo manda ele pecar, manda ele fazer uma coisa errada, o Espírito Santo revela a palavra no coração do crente. E Satanás é vencido. Satanás leva uma bofetada na cara, porque o crente salvo, ele come o rolo de Deus. O crente salvo, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Jeremias disse: se eu achar, eu vou comer. Jeremias continuou comendo a palavra de Deus. De repente, Jeremias abre Isaías 55, versículo 11, e está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará daquilo para que enviei. Já que é deste jeito, Jeová vai zelar por ela, então eu vou comer, eu vou me alimentar. Quando ele estava pensando em se alimentar, Jeová se apresenta para ele, porque naquela época o livro de Jeremias estava sendo escrito, e naquele momento o Espírito do Senhor apresenta-se a ele, e ele começou a ter uma visão de Deus, e o Senhor perguntou: o que é que tu vês, Jeremias? Capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse: este vejo, Senhor, uma vara de amendoeira. Tu viste bem, Jeremias, eu velo sobre as minhas palavras para as cumprir. E Jeová vai operar aqui nesta noite, porque ele vai cumprir nesta noite mais uma vez a sua palavra. Iremos sair daqui nesta noite transbordando pelo poder do Espírito de Deus. Esta palavra, ela jamais falhou, ela jamais falhará, ela é poder na vida dos crentes. Jeremias recebeu esta palavra no seu coração. Jeremias 22, verso 29, ele já estava cheio, ele estava avivado. Ele olhou para o povo de Israel e disse: ó terra, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa: quando o crente tem o dom de Deus, que Deus enche ele de poder, e Deus dá o dom de profecia, muitos crentes ficam com covarde de entregar a mensagem de Deus na igreja. Muitos crentes é frouxo. Provérbios 24 e 10, a Bíblia diz da seguinte expressão: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Jeremias, quando percebeu que ele estava forte, ele escreve capítulo 23, versículo 28, 29 e 30: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, aquele que está a minha palavra. Jeová estava e está exigindo: aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, o que tenha palha com trigo, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos profetas medrosos, que tem medo de entregar o que Deus manda para outrem. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não precisa de profeta covarde, Deus não precisa de profeta frouxo, ele precisa de profeta cheio da sua palavra, cheio de unção, e que não tenha medo de nada. Verso 29, Não é a minha palavra como fogo? Teika namashudekaya. Diz o Senhor dos Exércitos. E como o martelo que quebra as pedras. Verso 30, eis que eu sou contra os profetas que furtam as minhas. Lembre, a mensagem não é sua. As minhas palavras, cada um para o seu companheiro. Jeremias abre a boca e diz, eu achando, Senhor, eu vou comer. Eu vou comer. Paulo escreve Colossenses 3, verso 16, a parte A. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Quando existe esta palavra abundantemente no coração do crente, o crente não tem medo de nada. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a parte A, a Bíblia diz o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta a fé da igreja, sustenta a fé dos pastores, a fé dos missionários, a fé do evangelista, a fé do presbítero, a fé do diácono, a fé de todo o povo, somente porque esta palavra, ela não pode voltar atrás. Esta palavra, ela é a carta magna de Deus na terra. Esta palavra é a virtude de Deus espalhada no coração do crente salvo. A Bíblia, quando se fala sobre a palavra, ela é chamada da fonte da glória de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 119 comigo nesta noite. Quero vocês de Bíblia aberta no Salmo de número 119. Aleluia! Leia comigo nesta noite, versículo 9, 11, 16, 17, 25, 28, 41, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 65, 67, 74, 76, 81, 89, 101, 103, 105, 107, 114, 116, 130, 133, 139, 140, 147, 148, 154, 158, 160, 161, 162, 169, 170 e 172. Jeremias comeu, eu tenho direito de comer também aqui nesta noite. Eu estou como Jeremias, eu estou ansioso para comer a palavra do Senhor. Jeremias comeu, mas deixou um pouquinho para nós comer aqui nesta noite a palavra do Senhor. Xarabacanaraba, xandarabacanaramanaias. Xandaramahasya. Ou o diabo sai da frente, ou a igreja passa por cima dele nesta noite. Eu comparo essa igreja aqui nesta noite como aquela máquina Caterpillar, aquela máquina que é a pila para que o asfalto passe por cima. Ou ele sai da frente nesta noite, ou a gente vai passar esbagaçando os demônios aqui nesta noite, porque esta palavra tem poder, esta palavra é fiel, esta palavra é poderosa. Ele que sai da frente nesta noite, porque este povo está cheio é da glória de Deus. E nós não temos medo dele. Versículo 9 diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Resposta: observando conforme a tua palavra. Observar ou purificar quer dizer como se santificar. Quando os demônios tentam trabalhar para vencer a mocidade da igreja, 1 João 2, versículo de número 14, eu vos escrevi paz porque conheci aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi mancebo porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. É ela que vence Satanás, é ela que dá vitória ao coração da mocidade. A Bíblia Sagrada, quando fala purificar ou santificar, é porque a palavra é a água que lava o coração dos crentes. Jesus falara em João capítulo 15, versículo 3: vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Paulo escreveu, capítulo de número 5 no livro de Efésios, verso 26, para a santificar, tomando lavagem d'água pela palavra. A palavra entra e santifica. Jesus estava ensinando em João 17, 17. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta igreja é santificada porque come a palavra, porque está na palavra. Ela lava o coração do crente, ela santifica o crente, e você é vitorioso. Continua comendo a palavra. A palavra. Aramashupikandara. Você está sentindo o fogo da palavra aqui? Se eu pudesse nesta noite, eu dizia a Jeová, por favor, chega mais perto de mim. Eu quero te pedir uma coisa emprestada hoje. Eu não sei se ele me emprestaria. 2 Samuel 22, versículo 11. Salmo 18, versículo 10 diz que Jeová montou nas costas do querubim e saiu voando velozmente sobre as asas do vento. Eu ia pedir, Senhor, dá-me a carona nas costas desse querubim nesta noite, porque eu estou com vontade de voar nesta noite. A tua palavra está me levando para próximo do seu trono. E quando o crente começa a comer a palavra, parece que o céu começa a descer, a terra começa a subir, e o gozo da palavra começa a entrar no coração do crente. Eu... A palavra é fiel. Toma na cara, Satanás. A palavra de Deus é poderosa. Verso de número 11. Escondi a tua demanda, frai, que couve a naga sobre terra. A tua palavra no meu coração, só para não pecar contra ti. Queridos irmãos, vacina antitetânica, vacina contra a tuberculose, vacina contra vários tipos de enfermidade, contra a paralisia infantil, mas contra o pecado. Só quem tem essa vacina é a Igreja de Deus na Terra. Eu escondi só para não... Repitam comigo, por favor. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não... pecar contra ti. Sabe por quê? A palavra é escudo. Pastor Geraldo, o escudo serve para se defender, não é verdade? Salmo 18, versículo 30, a Bíblia diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é um escudo para todos aqueles que neles confiam. Por quê? Quando você está com a palavra, o diabo tenta te enganar, você defende-se contra Satanás. Salmo de número 149, verso meia dúzia: esteja nas vossas gargantas os altos louvores a Deus, e a espada de dois cumes esteja nas vossas mãos. Hebreus 2:4, versículo 12, a Bíblia diz: mas a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Porque a palavra é de Deus, a palavra é poder, e quando a palavra penetra, o diabo tem de correr, porque o crente fica armado. Ele está com escudo, mas ele está com a espada. Efésios 6, verso 17, tomando sobretudo a espada do espírito, que é a palavra. Levanta a sua Bíblia comigo nesta noite e balance a sua espada. É a espada do Espírito. Jesus usou a espada. Mateus 4, versículo 4. O diabo se aproximou e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus usou Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, a parte B, e disse: está escrito, Satanás, nem só de pão o homem viverá, mas da palavra. Oh, glória! Mas da palavra que sai da boca de Deus. Satanás alguma, Jesus tornou a usar Deuteronômio e disse: está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. O crente que tem a palavra, o diabo não vence. Jesus venceu com a palavra, e a igreja vence é através da palavra. A palavra é fiel. Achando-se as tuas palavras, arabachubicanda ramané, erra, rafai, decove as manto, eu como, Senhor. Jesus usou a espada. Verso 16 diz: recreia-me nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Tem muitos crentes abandonando a palavra, irmãos. Muitas pessoas têm deixado os princípios da palavra do Senhor. Salomão escreve em Provérbios dizendo: não remova os marcos antigos, não tire o que a igreja aprendeu. A igreja aprendeu a andar na palavra, comer a palavra, viver a palavra. O diabo está tentando derrubar essa igreja, porque a palavra deixou de ser ensinada. O povo canta corinho do começo ao fim, e quando se vai pregar, tem apenas 10 minutinhos ou 5 minutinhos para ouvir a palavra. Não se tem mais tempo de comer a palavra nas igrejas. Mas eu louvo a Deus, porque esta igreja aqui neste lugar, ela come a palavra. E quando come a palavra, é uma igreja viva, é uma igreja que se movimenta. Verso 17: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Deus tem um interesse tremendo que a igreja observe como a tua palavra. Faça bem, ele tem feito muito bem a igreja dele, ele tem abençoado o povo, tem curado, tem batizado com o Espírito Santo, tem salvado muitas pessoas. Somente para quem? Para que a sua palavra seja comida e anunciada. Verso 25 do Salmo 119, ele diz, o salmista agora estava arrasado, ele disse, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, segundo a tua palavra, está pegado ao pó. Ele queria dizer, estou passando luta, os meus amigos me abandonaram, ninguém mais está do meu lado. Senhor, para me vivificar, só tem uma coisa, Senhor, que pode trazer minha vida hoje, é o que, Davi? A tua palavra me vivifica, Senhor, me tira desta situação terrível. Jeremias, Lamentação 3, verso 29, diz, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. A tua alma está no pó, agora coloque a boca. E a Bíblia diz que quando o santo ora, Deus Jeová se levanta do trono. Quando o santo chora, ele se inclina para ouvir a oração e o clamor dos seus santos escolhidos, porque as vossas orações movem o eterno e prácido coração de Deus. Só a palavra revela o segredo de Deus. Versículo 28. A minha alma está angustiada. Fortalece-me, ó Deus, conforme a tua palavra. Quantos crentes entraram angustiados aqui nessa noite? Ei, pro monoxubicanto, nebra, na pra sobre terra. Você vai sair daqui consolado nessa noite. A palavra de Deus está movendo a tua alma. Lamentação 3:51, a parte A diz, o meu olho move a minha alma. Deus está sendo movido nesta noite, mas a palavra dele que não pode voltar vazia e que não pode voltar atrás. Você vai sair daqui nesta noite cantando o hino de vitória. Você vai sair daqui nesta noite regozijado, porque a palavra é a alegria do coração do crente. Versículo 41. Venha sobre mim a tua salvação e a tua misericórdia, segundo a tua palavra. Para ser salvo, o crente precisa continuar dentro da palavra de Deus. Queridos irmãos, Satanás tem tentado tirar do coração dos crentes esta vacina contra o pecado. Mas Jesus disse, capítulo 3, versículo 10 do livro de Apocalipse, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarde a palavra. Satanás não vai conseguir tirar esta palavra do coração do crente fiel. Salmo de número 125, é versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque está enraizado na palavra, e quem está na palavra não cai. O crente que come a palavra, Salmo 1, Jeremias 17, diz que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, está recebendo vitamina todo o tempo do Espírito de Deus. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome de Jesus? A Bíblia Sagrada, versículo de número 42, diz assim, terei o que responder ao que me afronta, pois eu espero e confio na sua palavra. Quantas vezes, irmão, Satanás não consegue derrotar a sua vida? E vai para os nossos filhos. Eu que tenho apenas só 5 filhos. Quando algum deles são ofendido por alguém, eu fico insatisfeito. A minha esposa também não gosta. Assim como as irmãs e os irmãos também não gostam. Quando seus filhos são atingidos, o diabo ele joga muito bem. Aquele crente está seguro. Mas eu vou trabalhar na vida dos filhos dele. E maltratando o filho, eu sei que ele vai ficar nervoso. O diabo arma o laço. O crente vai com a espada do Espírito, que pode cortar todos os laços de Satanás. Eu tenho como responder aquele que está me afrontando. Você vem com pedras, eu vou com a palavra do Senhor. Esta palavra é a resposta na boca do povo de Deus. Verso 43 diz, minha boca nunca tire toda a palavra de verdade, pois eu me atenho aos teus juízos. Na boca do crente deve haver sempre a verdade. capítulo 17, versículo de 8 a 24 do livro de 1 Reis. O Senhor disse a Elias: entra em Sidom, que é de Sarepta. Lá eu tenho ordenado uma pobre viúva que te sustente com pão e água. Elias caminhou e chegou na cidade. A mulher estava catando cavacos de paus. Quando Elias disse: mulher, assim diz o Senhor, vai dar-me um pouco d'água. Quando ela foi andando, ele disse: espera um pouco, dá-me também um bocado de pão para que coma. Ela disse: ah, homem de Deus, veja que eu vim catar dois cavacos de pau para fazer a única comida que tenho, ei, meus filhos, e morremos logo após. Ele disse: mulher, assim diz a palavra do Senhor, faz primeiro um bolo para mim, e há de ser que a farinha da panela, ela não se acabará, e o aceite da botija não se acabará. A mulher creu na palavra do Senhor, a mulher fez um bolo para Elias, e trouxe agora para o homem de Deus, e ele ficou muitos dias na casa daquela mulher. Dados momentos, o filho daquela mulher morreu, e ela coloca as mãos nas cadeiras, e diz: ó, vieste aqui, homem de Deus, trazendo a minha memória o meu pecado, matando meu único filho. Ele disse: ah, Senhor, a que vieste, maltratar esta viúva, mulher, me dá cá o teu filho. Levou para o quarto, fez revelação. O garoto ressuscitou e ele disse: mulher, aqui está o teu filho. Verso 24, ela disse: disse, eu vejo que tu és profeta e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra é verdade na boca do servo de Deus. Ela é verdade na tua boca. Aleluia. Quando o crente tem a palavra, eu já estou mais forte aqui nesta noite, aleluia. Nem parece que cheguei cansado aqui, porque o Espírito está trazendo vitamina do céu. Aleluia. Aleluia. Verso 29 a 49, o Senhor diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, a qual me fizeste esperar. Estamos aqui porque estamos esperando na palavra. Você está angustiado? Está sendo oprimido pelo teu vizinho? Você está desesperado? Versículo 50, a Bíblia diz: isto era a minha consolação, porque na minha angústia a tua palavra me vivificou. É ela que dá consolo ao crente. Quando esta palavra chega, aleluia, a alegria chega no coração do crente. Jeremias disse: ela foi o gozo e a alegria do meu coração. Como a palavra, a sua tristeza vai sair da sua vida. Verso 58:7, o Senhor é a minha porção, eu disse que observaria a tua palavra. Você tem um compromisso com Deus, crente? Na palavra, verso 58, diz: implorei de vera o teu favor, de todo o meu coração, tem piedade de mim, Senhor, conforme a tua palavra. Ele vai resolver causas insolúveis aqui nesta noite, não porque eu e você queremos, mas porque esta palavra quer resolver nesta noite. Eu implorei, foi segundo a tua palavra, e dentro desta palavra, Jeová está incumbido de cumprir, porque não pode voltar vazia. Foi cantado aqui pelo cantor José da Rosa: esta palavra é fiel. Verso de número 65, a Bíblia diz: fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Verso de número 67, a Bíblia diz: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Às vezes nós não compreendemos porque somos tão perseguidos no colégio, em casa, no meio da rua ou no trabalho. É porque algo misterioso aconteceu com você. Antes você era escravo de Satanás, agora você é liberto pela palavra de Deus. Satanás, com raiva, começa a perseguir. Antes de eu ser afligido, antes de eu ser crente, eu andava errado. Agora não, agora eu guardo a tua palavra. Os meus erros ficaram para trás, mas a palavra é a luz do meu caminho. Eu estou guiado pela palavra de Deus. Jesus disse, João 17, verso 14: dê-lhe a tua palavra. E o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo. Eu também não sou. É por isso que o mundo te persegue, porque você agora é cidadão celestial. Quantos são cidadãos celestiais aqui? A palavra é fiel. Versículo 74, a Bíblia diz: os que te temem alegraram-se quando me viram, pois eu espero na tua palavra. Continue esperando na palavra, não saia. Tem crente apressado. Salmo 46, versículo 10, a parte A, ele diz: aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Ele é Deus na sua vida. Não te apressa. Ele fala e cumpre. Versículo 76. Ele fala: sirva, pois, a sua misericórdia para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Ou palavra que consola, pastor. Ou, pastor Pedro, essa palavra consola. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, verso 18: consolai-vos, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Com esta palavra. A A Bíblia Sagrada revela no versículo de número 81. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Quantos creem que dá vontade de pegar o cartão de membro e falar, eu não quero ser mais dessa igreja. Ali naquela igreja, os crentes andam enfeitados de qualquer jeito, estão louvando e falando língua estranha. Quem sabe eles também estão salvos. Eu quero ir pra lá, e pra lá coisa nenhuma. Não perca a tua salvação por causa de facilidade. O crente que quer morar no céu, ele guarda a palavra do Senhor, ele come a palavra do Senhor, ele continua na palavra do Senhor. Esta palavra, ela é martelo que quebra coração de pedra. Fantástico, vai jogar muitos crentes no inferno. A Bíblia vai levar crentes sinceros para o céu. Só ela. Verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Por isso você recebeu vida eterna. A palavra é eterna. Jesus falando em João 5, versículo 24, ele diz, na verdade eu te digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 6, versículo 63, 67 e 68, Jesus disse, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo, elas são Espírito e vida. Versículo 67, o povo estava indo embora, ele perguntou para o discípulo, vós também não querem me deixar? Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Igreja de vantagem, não tem palavra de vida eterna. Igreja de vantagem, só tem louvor, louvor, louvor. Mas é a palavra que é fiel. Para sempre, a tua palavra permanece. Por quê? Mateus 24, verso 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras... 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 e 25, sendo de novo gerado da semente, não da corrompida, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Jamais há de passar. 1 Pedro 1, verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta foi a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Epístola de São João, capítulo 5, versículo 7, a parte A. A Bíblia diz são três que testificam no céu. Primeiro o Pai, segundo? Não. Diz a palavra, o nome de Jesus foi mudado, irmão. É por isso que a Bíblia permanece para sempre. Segundo a palavra, terceiro o Espírito. Apocalipse 19, versículo 13. Estava vestido com as vestiduras compridas, salpicada de sangue. O qual se chama é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. É por isso que estamos sentindo Jesus andando nesta noite. É por isso que estamos sentindo o poder da tua presença. Ele é a palavra de Deus. Jesus falou em João 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é a frase da palavra. Todas as palavras têm verbo, ela não tem cônjuge, não existe pronúncia. Você não consegue juntar sílabas para pronunciar a palavra se o verbo não estiver vivo naquele assunto em que vai ser proclamado. Jesus queria dizer, eu sou a vida da Bíblia. A Bíblia sem mim não é Bíblia. Jesus queria dizer, a Bíblia é dois testemunhos de Jeová, tem 31.102 versículos. Se o Senhor Jesus não for a vida daquela Bíblia, ela não é a palavra de Deus. As nossas Bíblias comuns têm 31.173 versículos. Se o Senhor Jesus não for a vida dessa palavra, ela não é Bíblia Sagrada. A Bíblia corrigida tem 31.217 versículos. Se o Senhor Jesus não for a vida desta palavra, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia vida, a tradução original e a Thompson e a Bíblia de estudos pentecostais, ela tem 31.262 versículos. Se o Senhor Jesus não for a inspiração desta Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia católica tem 34.468 versículos. Se o Senhor Jesus não for a inspiração, ela não é a palavra de Deus. 8.565.000 palavras. Se não for a palavra de Deus, ela não é a Bíblia Sagrada. 3.566.480.000 letras. Se não for Jesus Cristo a inspiração, ela não é a palavra de Deus. Mas o que eu estou pregando aqui nesta noite é a Bíblia Sagrada, é a palavra viva, ela permanece para sempre. Que Satanás queira ou não queira, eu estou sentindo é a glória de Deus em minha vida nesta noite. Agora eu compreendo Lucas 24, versículo 13 em diante. Lá vai discípulos conversando no caminho, é. A gente vai andar 10 quilômetros e 800 metros. É, rapaz, eu estou aguardando Jesus. Jesus entrou no meio. Que conversa é essa que entre vós trocais no caminho? Só tu, ó Pelenguinho, quem não sabe, as últimas coisas que têm acontecido ultimamente em Jerusalém, Jesus Cristo, varão perfeito, poderoso, em palavras, ele disse que morreria e ao terceiro dia ia ressuscitar. E nós esperávamos que fosse ele que fosse redimir a Israel. Apenas umas mulheres tiveram uma visão de anjo que disse que ele vive. Jesus arrebatou-lhe a palavra. Estava fechado o entendimento de Cleófa e do outro discípulo. Ó tarde, mestre de coração para crer, convinha que essas coisas acontecessem, que o Cristo morresse e padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse, porque dele está escrito na lei, no Salmo, e nos profetas. E começou a abrir o entendimento dentro das Escrituras. Versículo 28, chegou na caverna, Jesus fez como quem ia para mais longe, eles disseram, fica conosco esta noite, Senhor, ele está conosco nesta noite, nós estamos comendo, é a sua palavra. Jesus entrou, na hora que pegou no pão, o pão é a palavra. João 6,48, ele fala, eu sou o pão da vida. Quando ele deu graça, abriu o entendimento dos discípulos, e eles pararam, olharam um para o outro e disseram, ei, era ele, aqui a palavra dentro do meu coração, quando ele falava no caminho, as escrituras, tem muitos corações ardendo aqui nesta noite, porque as sagradas escrituras estão entrando na sua vida vai mudar hoje, ele vai transformar a vida de crente aqui nesta noite, e vai chamar para a obra, Deus tem obra de missões a ser realizada.